Comodoro, tá 3520, visão abaixar, checar. 3520, ajuste 9094, livre pouso, pista 90, vento 190 graus, 129. Autorizado, pouso 990, 3520. Escola 20, direito 121. Mantenha minha escuta, tanque TV Alfa, reporta na Cidade Leste. Nossa escuta, livrando na Alfa e mantendo na Cidade Leste. Guimarães, Juliette, eu tá 352A. Ingresso Juliette, portão 3. 03. Alfa Romeo, tá? Confirma, Tarsal. Então, 9401, qual é a provável saída pro galeão, por favor? Dael Leda Irumi. Dael Leda Irumi, obrigado. 9401. Salvador, 1109, capitão Lucas, que eu tenho uma chance de trabalho. 1109, tráfego do estado. Livre pouso, pistão 10, vento 190 graus, 129, ajuste 10, 14. 09, livre pouso. 509, Paulo 35, estou autorizado o backtrack, reporte liberando a pista no hotel. Aguarda por gentileza para cópia, o 9401. Ainda não posso, eu vou checar junto à sala IS. Coordenação 360, na 401. Você ali vai estacionar, 1109. Ouro Santo 3, 170. 120, decimal 8. Estou com o Cedro Recife na, no telefone e o mesmo está questionando que o DOC do senhor está para o dia 26. Você sabe me dizer? Vou confirmar com a companhia. Certo. Seu cheque, por gentileza, eu faço um novo contato com o Sol. Novamente, o 3940 aguarda por gentileza.